porquê que o pai convocou uma reunião de família? Eu detesto reuniões de família. O que é que tu fizeste? O que é que eu fiz uma treta? O que é que tu fizeste? Eu não fiz nada. Eu nunca faço nada. Pronto, olha, não interessa quem é que fez o quê. O importante é ficarmos unidos, sermos fortes e ficarmos juntos. Foi ela! Foi ela! Eu vi com os meus próprios olhos. Tu devias era ter vergonha. Isso é que é ser forte, raposa malformada. Não te preocupes. Eu sei que não fizeste nada. Eu também não fiz nada. Eu sei. Porquê é que me estás a olhar assim? Acho graça. Tu és cruel, muito cruel, pai. Ai, sim? Então tu achas que um pai muito cruel vos dava isto? Cartões de crédito? O meu primeiro cartão de crédito. Hoje, já sou uma mulher. E eu sou vosso pai. E estes cartões são só para usar em caso de emergência. Podias ter dito antes de desperdiçar um abraço? Olhem, o objetivo é poderem resolver um problema se eu não estiver por perto. Porquê é que estás a olhar assim para mim? Ainda acho graça. Muito obrigada, pai. Eu prometo que não te vais arrepender, porque nós somos suficientemente maduros para aceitar esta responsabilidade. Não é assim, Jackson? Sem dúvida! Olhem! Perdi o cartão! Espera, tu deste-me o cartão aqui! E o incrível é que já me arrependi. Oh! Encontrei-o! Oh! E a minha escova de dentes? Ando à procura dela desde terça-feira! Não lavas os dentes desde terça-feira? Miley, não sejas pateta! Tenho usado a tua! Achas que eu ponho o cartão de crédito? Ponho na janelinha para que toda a gente veja? Ou será que dá muito nas vistas? Ah, é melhor pôr numa das divisões. Assim vê-se que tenho um cartão de crédito, mas não me anda a gabar. Oh, oh, oh, oh! Não me interessa! Topas? Os homens não ligam a essas futilidades. Para guardar um cartão só preciso ter um bolso à mão. Onde é que eu pus o cartão? Oh, não te preocupes. Deve estar ao pé do teu cérebro. Oh-oh. Nunca mais vais encontrá-lo. Deixa-me ver! Está aqui, na terceira divisão! Uau, boa escolha! Obrigada! Posso tocar-lhe? Podes sim, mas só nas pontas. Dá! O que é que tu achas? É uma beleza! Acho que estou apaixonado. Oh, tu estás cheinha de abacate, não estás? Sabes que eu não consigo resistir-te. Qual é o teu problema? Comida grátis, sou homem, faz parte. Mas onde é que estará o cartão? Acho que o encontrei. Já me lembrei, usei-o para espalhar a mostarda. Hello! Por que é que estamos aqui especados? Hoje há uma feira de coisas usadas aqui na praia. O que é que disseste, cartão? Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir! Levem-me, por favor! Vá lá, vá lá, vá lá! Lily, eu prometi ao meu pai que era só em caso de emergência. É claro que eu vou à feira contigo, mas vamos só ver. Nem penses que vou comprar alguma coisa. Oh, tenho de ter estes sapatos! Porquê? São sapatos, sou mulher, faz parte. Diga-me uma coisa, quantos são os sapatos? Por ser para você, 75. 75 cêntimos? Ela também leva um par e o cinto a condizer. Oh, bonita e engraçadinha. 75 dólares. E não faça cara de espanto, menina rica de Malibu. Uau, assim não chego lá. Uau, assim não há sapatos. Miley, é uma feira de coisas usadas, é suposto regatear. Eu sei, mas não tenho jeito nenhum. Hoje é o teu dia de sorte, eu tenho bastante. Olha, eu sei que disse que queria 75 pelos sapatos, mas nós os dois sabemos que aceita 25. Para ser mais fácil, ela dá-lhe 30. Mas eu só tenho 25. Como hesitou, vou descer para os 25. Você gosta de negociar. Sabe o que mais? Para si, são 85. Oh? Mas disse que eram 75. Isso foi antes de me irritar. Mas agora eu é que me irritei e acabou de perder um cliente. Não me importa. Bem, nós vamos embora com o nosso dinheiro. Okidoki. Acabou-se. Nós vamos embora. Bem, adeusinho. Oliver, eu quero os sapatos. Tem calma, ele está prestes a ceder. Menina, espere. Eu sabia. Acabou de pisar um presente de cão. Bolas, eu queria uns sapatos novos, não era um presente de um cão. Que cheirete. Cheira mesmo mal. Porque estou a sentir uma aragem. Abriste a porta traseira. Oh, Lili, depressa, tapa-me. Olha ali, vamos ver as saias. Grandes skates. Onde? Podem esperar. Faz favor. Posso ajudá-la? Não estava daquele lado? Não, aquele é meu irmão. É duro de roer, hã? Pode crer. Imagino que ele me pediu 75 dólares por um par de sapatos. Oh, ele é terrível. Eu faço-lhe um preço bem melhor. Fixe. Quanto custa a saia? 74,95. Oh, cara, muito cara. 25, oh, vamos embora. Vai-te embora, estou a bronzear uma zona indesejada. Oh, Miley, pensa bem. Isto é uma emergência. Tu podes usar o cartão de crédito nas emergências. Não sei não, Lily. São azuis, as bolinhas, estou a ver as cuequinhas. Vai lá, filha, para com isso. Ok, vai, eu fico com ela. E por ser para a menina, eu vou juntar este lindo cinto. Oh, obrigada. Por mais 20 dólares. Vais prender a saia com quê? Tens razão. E sabes o que é que ficava a matar com a saia e o cinto? Estes sapatos. Acha? Olá, Jackson. Oh, ok, ok, eu não perdi o meu cartão de crédito. Está exatamente onde eu o deixei. Ou atirei, ou larguei. Oh, o pai vai ficar danado. É claro que quando vir o que tu fizeste, vai ficar ainda mais danado. Foi uma emergência. Onde é que ponho isto, Miley? Uma emergência muito grande. Finalmente, os meus dedos estão todos a latejar. É, posso usar o massageador elétrico que compraste? Um massageador? Um caríssimo massageador elétrico? Olha, espera, pronto. Eu estou em palco, estás a ver, com o microfone nas mãos. É, e estou cá em cima a cantar e a dançar e de repente tenho uma dor nas mãos e tenho de parar o concerto e desiludir milhares de pessoas ou... Usa o massageador. Ok, está bem. Fazia sentido quando o comprei. O tapete também fazia sentido. Era para condizer com os sapatos. Oh, meu, eu meti a pata na poça. Sim, sim, meteste. Oh, estou ansioso pela próxima reunião de família. Quando o pai te fizer aquele... olhar. Aqui estás tu, seu brincalhão. Não me passas cartão. Tu és demais. Limpo e belo sem nunca ter uso. Ao contrário do sujo e imundo que comprou tudo. Olha, o que pode ser comprado também pode ser devolvido. O tipo disse-me que devolvia o dinheiro na totalidade. Por isso, só tenho de ir devolver as coisas à loja dele. O que é isto? Onde é que estão todos? Onde é que ele está? Eu e o irmão. Realmente a feira era só por um dia. Opa, não dá para acreditar. Agora só há uma solução, uma coisa a fazer. Admitir tudo e contar ao teu pai? Claro que não, não digas disparates. Eu estou a falar da outra coisa a fazer. Não acredito. Tu queres? Ah, tem de ser. Vens ter comigo quando estás aflita, implorar por ajuda. Mas diz-me, filha, quando é que foi que tu me deste a mão? Quando é que me respeitaste e decidiste chamar-me... Pedrinho? Tu Fizeste-me esperar 20 minutos para poderes ir vestir essa roupa e fazeres uma imitação barata? Tu ouviste este, Fluffy? Mais falta de respeito. Pronto. Eu preciso dos teus esquemas maquiavélicos. Oh, Pedrinho. Tu és mesmo, querida. É claro que vou ajudar-te. Mas primeiro, tenho de ir servir as entradas no casamento dos duques. Vá. Vai passear o Fluffy. Miley, é simples. Tu só tens de pagar a dívida do cartão de crédito antes que o pai a descubra. Mas para isso, precisas de massa. Bem? Diz olá ao maravilhoso carrossel milionário. Ei, eu não posso vender as coisas da Ana Montana. Eu preciso delas. Miley, vendes algumas destas coisas na net e resolves o teu problema. Há roupas que já nem te servem e outras que nem usas. Olha para estes brincos. São muito importantes. Eu usei-os num teledisco que gravei no mês passado. E provavelmente nunca mais os vou usar. Exatamente. Ficam para uma sortuda qualquer. Que esteja disposta a pagar bem pela chance. Oh, já me esquecia. Um lenço usado Ana Montana vale 37,95. Como é que tu sabes? A constipação que tiveste no ano passado? Pagou-me o carro. Açoa-te. O pai não pode ficar a saber disto. We in the money, money, we get paid, we get the cash, we get the cash, we in the money, a dollar dollar bill, we get the cash, money, money, money. E o resultado final é? Uau! Nunca pensei dizer isto, mas... Jackson, eu adoro-te! Ah, não me dês graxa! A minha percentagem é de 40%. 10! 30! 10! 20! 10! Bolas! Ei, Miley, tu estás aí? Depressa, tira daqui a máquina! É o patrão! Entra! Olá, pai! Eu estava só a ler... a mala. A inspeção desta foi feita pela inspetora número 15. Muito profissional. Bem, desculpa incomodar-te, querida. Só vim buscar os brincos que usaste no teledisco que gravaste no mês passado. Brincos? Qual teledisco? Qual mês? Tu sabes, aqueles brincos falsos de diamantes azuis que nos emprestaram. Parece que se enganaram e deram-nos os verdadeiros. Querem-nos de volta. Dá para acreditar? Não. Bom, acabei de ter uma ideia. E se nós os comprássemos? Bom, está bem. Se tiverem aí 250 mil dólares na carteira... O quê? Jackson? O que é que estás aí a fazer? Eu gosto de dormir aqui de vez em quando. A rotação adormece-me. Normalmente quero explicações melhores, mas neste momento estou mais preocupado em devolver os brincos que custam 250 mil dólares. Ouviste bem, Jackson? 250 mil dólares. Parece-me que vocês têm muita coisa para falar. Eu vou dar mais uma voltinha no carrossel. Pensando bem, o teu irmão adormecia sempre no carrossel. Ou então vomitava. Onde é que são os brincos? Pois, os brincos... Aqueles brincos estão... Eles estão a... Em casa da Lily? Está bem. E eu vou buscá-los assim que possa, mas neste momento eu preciso estar a sós com a roupa. Tu estás bem? É claro, estou bem, sou mulher, faz parte. Xuxa, sai. E o teu irmão, o que é que vais fazer? Deixa a Bela adormecida a dormir. A culpa disto é toda tua. Se eu for pelo canto, tu vais comigo, pato. Ei, hey, ninguém vai a lado nenhum a não ser ao número 400 da Grand Street, casa da Catherine McCord. Também conhecida pela miúda que comprou os brincos. Tu acreditas que ela os vai devolver? A ti não, mas talvez à Ana Montana... Mesmo a certeza de que é aqui. Sabes, parece-me que há muito tempo que este pessoal não... vai a uma festa. A morada é esta. Se calhar tens fãs mais velhos e nem sequer desconfiavas. Espera, vou entrar em ação. Hey, é a Ana Montana! Bem, não resultou. A minha filha vive no Montana. Tem muita sorte. Ela tem de estar alguns por aqui. Oh, desculpe, conhece a Catherine McCord? Sim, sim, eu conheço. Está aqui? Está, está sim. Onde está ela? Ali naquela cadeira de rodas. Obrigada. Não podias tentar ser um pouco mais social? Não. Ela é a Catherine McCord? Ela comprou os meus brincos? Está a usá-los, vês? Minha senhora, menina! Uau, já não vi ninguém assim tão inconsciente desde que o tio Earl pensou que era capaz de estar 3 minutos num ringue com um canguru. Ai, o que estás a fazer? Eu vou tirá-los com muito cuidado e deixar-lhe o dinheiro no colo, está bem? Ui, ai! Se queres ficar comigo, vais ter de me pagar um jantar. Desculpe incomodar-vos. Ai, tu és a Ana Montana. Oh, obrigada pelos brincos. Pois, quanto a isso, sabe, eu vendi-os por engano e gostava de voltar a comprá-los se não se importava. Oh, e eu gostava de ser presidente dos 48 estados, mas isso também não vai acontecer. Mas, espere! Se os devolver, oferecemos 2 bilhetes VIP para um concerto e passos para entrar nos bastidores e um lugar especial para utilizadores de cadeira de rodas. Pois é! Sim, sim! Tudo isto pode ser seu se me deixar comprar os brincos que, como é óbvio, não valem absolutamente nada. Oh, para mim valem é que eu comprei estes brincos porque fazem-me parecer mais nova. Só se ela tiver 180 anos. E sabem que mais? Desde que pus os brincos, o Bird que está ali não tirou os olhos de cima de mim. Não está a perceber. Estes brincos têm um valor... incalculável para ela. É. Porque pertenciam à sua querida avó. Pertenciam, pois pertenciam. Usou-os no dia do seu casamento. Oh, então assim é diferente. É claro que eu os vou devolver. Obrigada. Mas à tua avó, querida. Não posso confiar em ti, Loura. Foste tu que os vendeste. Mas... há algum problema? Não, claro que não. Na verdade, a avó está na outra sala a visitar um velho amigo. Pois é, está cá. Oh, vá rápido, vão buscá-la. Vou ter hidroginástica daqui a 10 minutos e quero arranjar um bom lugar. Bem, Dona McCord, quero apresentar-lhe a minha avó. A avó Montana. É, Ana, é uma senhora mesmo adorável. Ana, há uma eternidade que ninguém me chamava adorável. É, me chamam-me. Raramente. Então, avó, não querias recuperar os teus brincos? Não era isso que era o mais importante para ti? Claro que sim. Claro que quero. Oh, lamento imenso por este mal-entendido. Oh, deixe-me então devolvê-los. Oh, mas antes estou mesmo a precisar de um copo com água. Oh, com certeza. A Ana vai buscar. Fazes esse favor, querida. Claro. Traz um para mim com uma rodela de limão. Claro que sim. Então, usou estes brincos no seu casamento, hein? Oh, eu quero saber como é que foi. Oh, sim, é claro. O Morris estava na tropa. Ele inventou o código Morris, sabia? Oh. Nunca me esquecerei da sua declaração. Ponto, ponto, traço, traço, ponto, ponto, traço. Oh, que romântico! Pois foi, só de me lembrar fico toda arrepiadinha. Oh, é do ar-condicionado. Isto parece uma arca frigorífica. Foi um casamento lindíssimo. Eu até dancei com aquele, com o... presidente de Lincoln. Oh. Avó, tu e as tuas histórias. Bom, então e os brincos? Oh, não nos apresses, querida. Estamos a ter uma ótima conversa. Faz alguma coisa de útil. E massageia-me o pescoço, linda. A seguir é a minha vez, netinha. Pois, é a tua vez, mas é de levar outra coisa, avó. Tu... Depois, o Kong pôs-me no chão e foi lutar com os aviõezinhos. Muito bem, meninas, já enchi a banheira, mas nem pensem que vou ajudar-vos a tomar banho. Ouça, quer devolver agora os brincos? Oh, os brincos! Oh, sim, já me estava a esquecer. Mas antes, apetece-me uma fatia de tarte de maçã. Pronto, acabou-se, avózinha. Passe, mas é para cá os brincos. Oh, só contente a tarte de maçã. Só contente a tarte. Oh, os meus brincos. Ai, esses brincos são meus. O que é que pensa que está a fazer? Estou a tentar dar uma lição aos meus filhos sobre nunca esconder nada ao seu pai. Obrigado pela sua ajuda, Catherine. Oh, foi um prazer. Já não me divertia tanto desde os tempos em que atuava na Broadway. Para o presidente Lincoln, se é que me entendes. Dê-me um desconto, a peruca estava apertada. Desculpa, pai. Devia ter falado contigo assim que percebi que meti água, mas não queria que pensasses que sou meio responsável. Ai, espero que tenhas percebido que quanto mais tarde admites as coisas, mais suja fica a situação. Ah, é verdade. Por falar em sujidade, vais limpar a garagem e outras coisas até acabares de pagar a dívida do cartão. Mas pai, há imensas aranhas na garagem. Eu uso luvas? Ei, como é que descobriste já agora? Não foi difícil, ando de olho nos leilões da internet desde que descobri que se vendem lenços de assoar da Ana Montana. Era só para saber, mas também não tem importância. Oh, tem importância e muita, acredita. Pai, não vais atrás do meu irmão? Ele não vai longe. Oh, claro, tens razão. Vai ter de parar na piscina. Pelo menos vai lavadinho para casa.